Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Eu sei que todo começo é ruim de buscar uma nova mudança, enfim. Buscando mudança, me vem falar. Tem gente que não pode acreditar. Enfim, é desse jeito que eu vou viver pra agradar ao meu Senhor. Reportando com o que os outros vão falar. Do meu estilo, viver e pensar. Caminhando pela rua, desse jeito sigo em frente. Destruindo todo laço que o inimigo põe na minha mente. Veja a serpente, destruindo muitas famílias inocentes. Pondo o crime, a droga, a bebida, mas hoje estou ciente. Sei que ele age assim, desde a criação da vida, só querendo pôr um fim. Rouba sua alma, sem faça a vida, por isso hoje estou aqui. Trazendo essa rima pra ti, dizendo que Jesus só quer te transformar, te pôr de pé. Então mano, preste atenção, nas tuas mãos da decisão. De mudar de vida, sou um cara bom, não sendo mais um vacilão. Não dando brecha pros irmãos, mas glorificando a Jesus. Louvando ao meu Senhor, é desse jeito assim que eu vou. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Enquanto na rua você se acaba, eu vou levando pros loucos a palavra. É desse jeito que eu uso minha arma. Abaixo eu que não descansa quadrada. Será que sua vida não vale pra nada? O tempo passando você na jogada. Da mesma forma que você critica, quando ouve a verdade se irrita. Tenta mostrar no que está ganhando. Sua vida perdida está se afundando. A mente humana profana a verdade, ausente daquele que é contra a maldade. Sou louco pro mundo por causa do estilo. Gangueiro derruba pisando no lixo. O mundo aqui já não me ilude. De Cristo assim, com muita virtude. Bancada sonora que abala a cena. Derruba a muralha, trema sistema. A minha conduta vigia o Senhor. Com autoridade combate o terror. A sua inveja já não me atinge. Prepara a estrutura pra cima o revide. Perdeu o respeito na vida do crime. Ganância, luxúria, mulher só declive. Depende das drogas, o mundo te excita. A mina que vende seu corpo na esquina. Recupa a família, gosta nessa vida. Mas foi o inimigo, lançou uma mentira. As portas se fecham, cadeia sair. Jesus, na verdade, o autor da vida. Assim eu vou e sigo na trilha. Louvando ao Senhor com muita alegria. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Em cada passo que é dado na vida, bandido é mais uma ferida que não cicatriza. São vários dedos pra apontar os erros, difícil é ver mão estendida. Mas se nessa vida eu aprendi uma lição, em vez de apontar o dedo, vou estender minha mão. Mostrar que nem todo cristão é igual. Vivo no mundo, mas não faço o que é mal. Andando do lado do louco e drogado pela sociedade, sempre rejeitado. Não somos melhor do que ele, é assim que minha parte eu faço. Não julgo, não condeno, não critico. Critico, mas abraço, como diz o ditado. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Prostituta, ladrões, pecadores, essa é face, é Jesus de Nazaré. Único homem pra quem paga um pau, sem ele a vida não vale um real. Pros loucos que sabem curtir na moral, abraça essa ideia e seja original. E deixe de pensar que é o bom, busque a sua salvação. Pra ter paz no seu coração, queimar fumo não adianta não. Entende, isso não é sermão, é só um toque de irmão. Entrando na sua mente, assim eu vou te dando uma direção. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. Assim eu vou. Assim eu vou. Entrando na mente dos loucos, levando a palavra. De Cristo Máfia, Baixada Santista. Vem pros crentistas, vem pros crentistas, vem pros crentistas, vem pros crentistas.